Uma noite é só uma parcela do que nós vive, mas tá ligado, se dá o pé ela quer o braço todo. Ó como que essas mina é. Elas gostam do perigo de se envolver com o envolvido na arte de se arriscar. Eu tô com o braço lacrado, cheirosão e o bolso pronto, pronto, pronto pra gastar. Yelele, esquece. No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da Lala e 30. Muito chave, e ela se interessa. 4M putas. Skank festa. No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da Lala e 30. Muito chave, e ela se interessa. 4M putas, skank festa. 4M putas, skank festa. 4M putas, skank festa. Calma, calma, calma, essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Elas gostam do perigo de se envolver com o envolvido na arte de se arriscar. Eu tô com o braço lacrado, cheirosão e o bolso pronto, pronto, pronto pra gastar. Tá? Tá? No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da Lala e 30. Muito chave, e ela se interessa. 4M putas. Skank festa. No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da Lala e 30. Muito chave, e ela se interessa. 4M putas, skank festa. 4M putas, skank festa. 4M putas, skank festa. E ela se interessa. 4M putas, skank festa. 4M putas, skank festa.